acho que é algo importante, acho que é algo que devemos lutar, todos os professores, tanto como os alunos, porque mais tarde poderá ser o nosso caso, podemos ser professores e não queremos passar pelo mesmo, e por isso acho que as reivindicações que estes professores estão a tentar demonstrar ao país, acho que é algo que devemos dar alguma importância e até muita importância. E qual é que é o papel de um professor na vossa vida? É bastante importante, porque é o professor que nos vai dar o nosso futuro, vai nos levar a outros horizontes, vai nos mostrar e vai nos educar o melhor possível para que possamos ser o melhor deste país. E vocês veem claro que, para além de um trabalho na sala de aula, os professores têm todo um trabalho de casa para preparar as aulas para vocês. Sim, e com todas as burocracias que estes professores passam, acho que é algo que não é fácil para todos estes professores, é algo que também, de certa forma, faz com que eles esbarrem numa grande parede, o que não lhes permite demonstrar o que realmente querem fazer para nós, e que pronto, e que não se sentem satisfeitos, e é algo que devemos lutar, e estou aqui com eles para tudo.